Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 1 da tarde. Chegamos com o Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da tia na Colombo, sua mãe merece. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Fala, KG! E aí, boa tarde! Beleza! Salve a sexta-feira! Boa tarde! Fala aí, Marcos Piangers! Liga o microfone, Piangers! Excelente! Fala aí, Potter! Boa tarde! Boa tarde, amiguinho, como vai? Fala, pai. Maurício Amaral! Ô, tudo bem? Beleza, querido! O Duda Garbi trouxe o Geizo pra gente! Sim! E aí, Geizinho, beleza? Sim, muito feliz, mano! Tudo beleza, muito feliz, Geizo! Saudade de vocês, toda sexta-feira, falada, bom que tem cantar. Que bom! Pretinho Básico desta sexta-feira, 1 da tarde. Ô, Davi Coimbra, eu costumo pegar quem vem ao Pretinho Básico sexta-feira, 1 da tarde. Ai, costuma fazer o quê? Tem programa na tarde de hoje? Oi, o problema é que eu olho pra mão do Fetter. Olha a mão do Fetter, mostra a mão aí, Fetter. Olha o tamanho, né? Da mão do Fetter. Diz que é inversamente proporcional. Que horror, né, cara? Ah, que beleza. Vamos juntos, então, até as 2 da tarde nesta grande vibe aqui do Pretinho Básico. Já avisa todo mundo aí. Olha o tamanho do dedo do filho. A mãe dele queria que ele fosse proctologista. Avisa geral e avisa popular que hoje nós teremos a brincadeira do trote do corno aqui no Pretinho Básico. Manda todo mundo ligar o rádio pra ouvir, não é mesmo, Davi Coimbra? É isso aí, né? Muito bem. A Al-Qaeda reconhece a morte de Osama Bin Laden. Aí, ó, cadê o Maurício Amaral agora? E promete... Cadê Maurício Amaral? Tô aqui. E promete vingança. Declaração foi postada em páginas da internet nesta sexta-feira. O cheque combatente Abu Abdallah. Ah, o Abu. O cheque. O cheque combatente Abu é que eu acho que cheque e shake é a mesma coisa. Isso aí é entre aspas já, né? É o cheque, não é aquele troço que tu preenche. É que cheque eu pensei que era o dinheiro. É. Não sei. Mas os cheques todos têm dinheiro, não tem? Não, é muito. Os meus não. Todos tem. Os cheques têm muitos cheques. É, os cheques têm cheques. Mas é bobagem, tá? E checas também. Bom, enfim, o cara foi morto pelas balas da traição e da apostasia. Só um pouquinho. Davi Coimbra, seria apostasia. O apóstata é o cara que sai da tua religião e vai pra outra religião, entendeu? O traidor. Apóstata. X9, é. aquele exame que o Gauchão gosta de fazer, né? Aquele é o da próstata. Página 2 de 0 horas, Davi Coimbra escreve de forma brilhante hoje sobre a história de Obrigado, Bin Laden. Como sempre. Mais uma vez, brilhantemente. É verdade. Obrigado. Nós confiamos que o sangue do cheque combatente Osama Bin Laden. Ah, cara, cheque combatente é uma patente, entendeu? Ah, tá. Ah, cheque combatente é uma patente. Como é que escreve esse cheque aí? Com X. XEQUE. Ah, então shake. É shake, cara. Deve ser uma patente militar. Bota, mas não. Eu acho que é a mesma coisa, é cara. Shake, na boa. Shake, shake. Shake, eu acho que é a mesma coisa. É shake. Tá bem. Tem o milk, tá lá no milk shake. Cala a boca, gente. Esse assunto não é pra ti, gente. Tu não tá ligado no que acontece aqui. Enfim, nós confirmamos que o sangue do cheque combatente Osama Bin Laden não terá sido derramado em vão e que isto será uma maldição para os americanos e seus agentes, que serão perseguidos dentro e fora de seu país. Queria avisar o Caio aí que o Brasil não tem nada a ver com isso, nem vem encher o nosso saco aqui. O cheque é o título dos soberanos árabes. É, o cheque. Só para quanto ao apóstata, teve um imperador romano que era chamado Juliano o Apóstata, porque ele era contra a religião cristã, ele era da outra religião, a religião celta. Certo. Mas quem ganhou agora no final? Cadê os celtas? Ninguém sabe dos celtas. O Juliano foi pra Ucrânia. Quem ganhou foi xeque mate, né? Por unanimidade, ministros do STF aprovam união homoafetiva. Vamos! A partir da decisão, as uniões homoafetivas passam a ser tratadas como um novo tipo de família. Como um novo time de família. Os homossexuais passam a ter reconhecido o direito de receber pensão alimentícia, ter acesso à herança de seu companheiro em caso de morte, podem ser incluídos como dependentes nos planos de saúde, poderão adotar filhos e registrá-los em seus nomes, entre outros direitos. Tava na hora já, né? Demais isso. Eles vão poder, por exemplo, juntar as rendas para financiar o imóvel. Que massa. Inclusive, olha o direito com um que amigo era... também pode ser, né? Olha o direito que era negado aos homossexuais, cara. Eles não podiam comprar um imóvel. Tá, quer dizer que eu posso perguntar com o direito à moradia, cara. O Cagê hoje comprar um imóvel pra mim. Comprar um imóvel nós dois. Desde que vocês comprovem a união estável. Vocês comprovarem a união estável. Eu sou testemunha. O que é? O que é comprovar? É uma foto? Testemunhas. Eu gravo um videozinho meu com o Cagê. Testemunha, gente, sabe. Vocês moram lá, e aí mostro pra vocês. Um comprovante de residência, os dois no mesmo endereço, já é uma comprovação de união estável. Tem um quartinho lá do feto. Tudo isso que foi citado aqui são as partes boas do casamento, né? Que agora os como é que a gente fala? Homoafetivos. Homoafetivos. Os homoafetivos vão descobrir a parte ruim do casamento, né? Bom, mas aí é outra história. Agora, ó, vocês já viram que a igreja... Eu morei tanto tempo com o Plisnow, eu poderia também ter. Poderia. Sim, eu morei com um monte, cara. A igreja já tá puxando pra baixo. Sim, nossa, sim. Né? Há um encontro de bispos no país e eles estão dizendo que é uma afronta à família. O casamento na igreja é o de menos pros homossexuais. Pelo menos eles vão ter ali no papel. Tudo bem, mas é que a igreja tem alguma força política ainda pra forçar o Congresso a não aprovar essas leis. A igreja é contra o matrimônio, entre homossexuais, entre o casamento. Não, a igreja é contra qualquer união de homossexuais. Não, a igreja é contra homossexuais. Tirando os padres. Começa por aí, a igreja é contra homossexuais. Na união civil não tem nada a ver com a igreja. Tirando os padres. Os padres têm cabeças mais abertas. Né? É, pra pensar diferente. Assim. É. Parou? Tamo bem assim? Não, só queria uma ajuda dos amigos. Não, não, mas tá certo. Mais uma vez a igreja vem contra a informação da humanidade. Esta é a informação, desde que o Papa disse que é contra o uso de camisinha em pleno... Não, em plena... com prostitutas pode. É. Ah, tá, com prostitutas pode, beleza. Como se mulheres que não tivessem, muito. Que não fossem prostitutas, não tivessem AIDS ou outras doenças. É, não tá nem entendendo, a igreja é contra o sexo fora do casamento, então não precisa camisinha. Não, é outra coisa assim... Agora você que é pai e mãe, se vire aí pra explicar pro seu filho o que aconteceu aqui nesses últimos segundos. Santa Catarina é o estado com mais mortes no trânsito do Brasil. Em 2010 foram 567 óbitos, cerca de um para cada 6 quilômetros. A maioria das rodovias federais que cortam o estado de Santa Catarina são de pistas simples, não duplicadas. Isso contribuiu bastante para a ocorrência de acidentes. Outra justificativa pode estar na geografia estadual. Em Santa Catarina, as estradas são muito sinuosas. É, há muitas curvas e morros e, pior, em pista simples. A ex-namorada da minha mãe morreu ano passado numa pista sinuosa, entrada de Joaçaba. É um desses óbitos aí de 6 quilômetros e a minha mãe quase foi junto. Quem vai para São Joaquim, a estrada da Serra do Rio do Rastro, ela é espetacular, é lindíssima a paisagem, só que ela vai costeando a serra, né, a montanha. Muita curva. Bah, dá medo. Uma vez eu bati o meu carro lá, né? Não eu, né? Minha mãe, meu pai tava dirigindo, o namorado da minha mãe, né? É teu namorado, tua mãe e teu pai? Deixa assim. O amante. E aí girou o carro assim numa curva, girou e veio a caminhonete e bum, bateu na gente. Marcos. Podia ter caído lá embaixo, né? Aí não existiria Pianjas. O Marcos foi o que mais foi sofreu. Foi ele mesmo que aplaudiu, só pra registrar. Mais sofreu aqui os danos, Marcos. Hoje ele é assim por causa desse acidente. Bebê nasce em salão de beleza em Joinville. Ó, com as unhas feitas já. Nicole nasceu às pressas na tarde de ontem, graças à ajuda da avó, da tia e da dona do salão, a Daniela Vedic, de 20 anos. Ó, Daniela, hein? Não, perdão. A Daniela Vedic, de 20 anos, passeava no centro com a mãe quando sentiu as primeiras contrações. Ela sabia que precisaria se apressar para chegar na maternidade a tempo, só que a bolsa estourou bem na frente do salão. As três improvisaram uma mesa de parto no chão quando Daniela já não conseguia mais adiar o encontro com a filha Nicole. Que massa, que cara. Amor. Que demais, né? Demais. Por outro lado, ai. Um pobre coitado. Ela, pelo amor. Ah, que história. Um pobre coitado, por outro lado, de um pai. Esqueceu o filho, esqueceu Novo Hamburgo. O filho dentro do filha, carro em Novo Hamburgo. 7 meses, se eu não me engano. E a menina veio a falecer. Exatamente. Ah, ficou cinco horas, mano. Cinco, desde o meio-dia até as 6 da tarde. Cinco horas, esquece, meu. Pois é. Qual o pai que esquece ele, por 5 horas? Porque ele mudou a, ele mudou vários, a rota dele. Aconteceu. Geralmente, ele ia da casa dele, deixava... É um assassino, amigo! É um assassino! Isso não se faz! Para, calma, mano. Só um pouquinho. Calma. Cadeira elétrica! Coitado, cara, imagina o cara. Para, meu. Tu imagina acontecer isso contigo, velho. Mas responsabilidade, amigo. Cadê a responsabilidade? Cara, te coloca no lugar do cara nesse momento. Não dá pra se colocar. Te coloca no lugar do cara nesse momento. Que dor. Cara esqueceu uma criança de 7 meses no veículo e foi numa consulta médica com a criança. Aí depois, antes de levar pra escolinha, ele pensou, bah, tem que resolver um troço na firma. Foi até a firma pra resolver em 10 minutos a sua vida. E só voltou, chegou a 1 da tarde na firma e só saiu da firma às 18 horas, 5 horas depois. E a criança ficou dentro do carro, uma criança de 7 meses, 5 horas depois. Imagina o cara quando chegou no carro, velho. Mas ele ainda tentou levar para o hospital, né? E ela chegou desacordada. Cara, é óbvio, cara. É óbvio que ele tentou. Ele ia fazer o quê, né, cara? Quantos graus não deve ficar dentro de um carro? Tá louco. Isso aí é um reflexo da vida maluca que as pessoas levam hoje em dia, cara. Não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez, é claro que não. O cara com um monte de cor na cabeça, com um monte de carnê para pagar, com um monte de papel para resolver, eu pensei... E essa situação se reflete em todo e qualquer setor da sociedade, cara, no trânsito. As pessoas estão no trânsito do jeito que estão, porque estão ali ao mesmo tempo que dirigindo, resolvendo sua vida no celular, no e-mail do celular, ou enfim, cara. Presa no engarrafamento, às vezes até mesmo andando. Isso, é a verdade. E, cara, isso é o fim da vida, cara. Imagina o coitado desse cara, velho. Agora ainda vai ter que prestar depoimento, provavelmente vai ser... Existe uma figura na lei que diz que se... O dano que o cara sofreu por ter feito ter cometido um ilícito, tá, for maior do que a pena, no caso, tá, ele não é condenado. O fato já condenou ele, a burrada que ele fez já condenou ele pro resto da vida. Coitado, né, desse cara, velho. Eu passei muito mal da manhã quando li isso. Pois é. E a gente é assim mesmo, né? Nossa vida é assim mesmo, é uma correria do cão, né, cara? A criança morre de quê? Asfixiada, eu acho. Asfixiada. O calor, a cara, da fome, sei lá, eu o quê. Chega. 1:15. Agora sim, Marcelo, vai então. Agora capricha, Marcelo. Bonito demais, hein? Bonito demais. Sabem muito. Dois agentes de trânsito de Los Angeles foram afastados depois de serem flagrados participando de um filme pornô durante o expediente de trabalho. Lá em Los Angeles tem muito filme, lá tem muito filme. Muita gente. Pior é que lá tem mesmo. Sim. O vídeo mostra a atriz se aproximando dos agentes enquanto eles estão em serviço. A garota chega a entrar no veículo e um dos agentes dá um tapa no bumbum da atriz pornô. Quem aqui nunca levou um tapinha na bunda, né, meu? Não. Rola muito, né? Não, Marcelo, eu quis falar. Redações de jornais. Norte-americana foi presa acusada de simular ato sexual barulhento em quarto da sua casa. E era tudo mentira. Era tudo mentira. Era só simulação. Queria gerar ciúme no marido. E o homem alega que começou a ouvir ruídos inapropriados vindos dentro da casa que lembravam um ato sexual, e aí a mulher vai ser presa. E ó, se fosse Cagé! Aí não ia acreditar. Aí não ia mentir pra ninguém ia acreditar. E a Califórnia promove o campeonato de salto de sapo. Olha ali, amiga, a imagem. Bonito, muita perereca pulando. O que mais tem é perereca pulando hoje em dia? Um anfíbio chamado unicórnio. Ganhou a competição a atingir 3 metros e 17 centímetros. Peraí, só os sapos tinham nome. É o unicórnio, esse aqui é o unicórnio. Unicórnio é o nome do sapo. É a perereca. Foi mais alto na vida dela, 3 metros e 17 centímetros. Não é nada. Durante a competição, os donos podem incentivar as suas pererecas. Vai, perereca, vai, perereca, vai. A perereca que subiu na vida. Unicórnio não. O nome dele, o campeão, a perereca campeã. Cuidado com o chifre do unicórnio. Cuidado. Obrigado, tá, Marcelo? Ô, eu posso falar aqui do Grenal já? Claro, Amaral. É o Grenal da Solidariedade. A Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e as rádios Gaúcha e Atlântica estão apresentando o Leilão Grenal da Solidariedade. Quem doar recurso para instituições sociais vai concorrer a camisetas autografadas pelo Falcão e pelo Renato. Lembra, Davi Coimbra, no aquela final do painel RBS da semana passada, cada um deles autografou, os dois autografaram a camisa do Grêmio e os dois autografaram a camisa do Inter. Exatamente. São essas camisetas que você pode ganhar doando para o portal social.org.br. A partir de R$10, ganha quem der a doação de menor valor única. Quem fizer um menor, como se fosse um leilão do menor preço, né? Exatamente. É o mesmo esquema do Natal do Pedro. É a menor doação única. A partir de R$10. Quem vai ganhar essa grana toda? O Pão dos Pobres, fundação que todo mundo conhece em Porto Alegre, acolhe crianças e adolescentes, e o Canta Brasil, que é uma organização de Canoas que promove atividades de formação em inglês, musicalização, dança e acompanhamento escolar para aproximadamente 1000 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Que massa. Essas duas instituições vão ser premiadas com a sua solidariedade. Acesse lá portalsocial.gov.br, você vai ajudar quem precisa e vai ganhar uma camiseta oficial e autografada histórica, pelos técnicos da dupla Grenal. Essa não é pra usar, pra pendurar. Essa é pra pendurar, né? Pode pegar aqui na rádio, a gente também autografa, que eu acho que a gente tá com mais moral estragar. Do que o Renato e o Falcão, hein? Não, é só os dois, cara. Não podemos nos misturar com os caras da outra estirpe, né? Sem moral, eles. E aí, Potter? Vocês querem saber os salários das pessoas mais famosas do Brasil ou coisas que já viraram moda? Coisas que já viraram moda. Coisas que já viraram moda. Salários. Me interessa o salário dos outros, cara. Na boa. Então tá. Eu me interesso. Quem manda o salários é o Patrick Ramos Correia. Mas era coisa que já viraram moda. A gente escolheu coisa que já virou moda. Acho que o Alexandre Fetter tá na lista dos salários. É por isso que ele quer. Tá, arrisquei o Fetter aqui. Vamos lá. Eu sei que ele ganha mais de 1.500. É pela quantidade de merchan que eu faço aqui. Ana Hickman. Quanto? R$300.000. Aí. Carlos Alberto da Nóbrega, da Praça Nossa. R$600.000. Caraca! A Eliana dos Dedinhos, R$600.000. Quem? Eliana dos Dedinhos. Polegares. Ex-mulher dos Justus. É menos que o Filipão ainda. Faustão. 5 milhões de reais. 5 milhões por mês? Exatamente. Já amou, galera. Gugu, 3 milhões de reais por mês. Tá brincando, cara. Hebe Camargo, R$400.000. Não, só um pouquinho, cara. O Cristiano Ronaldo ganha 2 milhões de reais por mês. Não, de reais não, de euro. De reais, a gente falou essas notícias atuais. Por semana. Tá aí, Vinho, tem uma coisa a ver com isso. Cara, o jogador de futebol do Real Madrid Cristiano ganha mais que o Gugu. Porque o Cristiano Ronaldo é um merda. Manda o Cristiano Ronaldo fazer com o Joga Gugu. Joga bosta, é verdade, cara. O Cristiano Ronaldo é o Fabiano Cachaça sem cachaça. Cara, o Gugu segura uma audiência monstra fora da Globo e fora do SBT e bate os dois. Não é tão monstro assim, bate os dois. Isso é Amaral em São Paulo, onde é aferido, é, né, cara? Leão Lobo. Sim! Leão Lobo, R$35.000. Só! Bicha pobre. Luciano Huck. Quanto que ganha o Leão Lobo? R$35.000. Luciano Huck ganha R$650.000. Só de salário. A Maísa ganha R$20.000. A Maísa, a menininha do SBT. Tá tudo errado. R$20.000. Só 20 mil. Geis, quanto ganha, Geis? Geis não ganha ainda. 600 mil. Marcos Mion, R$100.000. O Ratinho, R$800.000. Caraca, meu. Quando tu acha que o Ratinho tá acabado, ele tá ganhando R$800.000. Roberto Justus, R$500.000. Rodrigo Faro, R$105.000. Não, pera aí um pouquinho. O Roberto Justus ganha R$500.000 pelas aparições dele na TV, mídia. Tá só TV, isso aí TV. Sem falar a agência dele. Isso, tudo mais lá dele. A Sônia Abraão ganha R$500.000 por mês. Quem é a Sônia Abraão? Ela faz um programa de tarde numa hora. Sim, Rede TV, eu acho, né? Na Rede TV, trabalhei com ela. Explora muito as celebridades, né? Eu vejo. Ela fica contando fofoca a tarde inteira, Davi. Os fatos do dia durante a tarde inteira. Ah, o Cagê te veio ganhar bem também, né? Mas o Cagê ganha bem. E a Xuxa ganha R$2.200.000. O Patrick Ramos Correia, de estágio de aniversário nesse sábado, dia 7 de maio. Parabéns pra ele aí. Ele inventou esses valores? Eu acho que ele pesquisou no Google, né? É, o Wikipedia. Ele inventou, né? É, isso aí também. Não, mas é tudo muito próximo disso aqui, viu? É, muito próximo da real. É isso aqui. Porque 35 pila do Leão Lobo, francamente. Mas eu vi a casa do Leão Lobo. 35 pila é muito bom, né? PVC, eu li na revista Piauí, o PVC ganha R$25.000 por mês. PVC de esporte, ele Mukirana. Sabe? Mukirana. Chinelão, ESPN. Vamos ver, KG. Mandar um beijo pra Inajara Lima, lá da Polícia Federal. Setor de passaportes, lá da Polícia Federal. Vai todo viajar. Mundo escuta o PB, cara. Impressionante. Inajara, um beijo pra Inajara e pro pai da Inajara, o Cid, da Oficina Planalto, que ouve o PB por causa da Inajara. É bom ser amigo do pessoal da Polícia Federal. Cid, lá um na beijão Polícia lá pra Federal. Galera. Um abraço lá, pessoal. Depois de cumprir 5 anos de prisão, falando em Polícia Federal, por um crime que não cometeu, o sujeito volta pra casa e é recebido de braços abertos pela esposa. Oh. Amor, eu sei que você sofreu muito na cadeia. Por isso, nessa noite, eu farei qualquer coisa pra te satisfazer. Formidável, amor. Então, eu queria duas coisinhas. Primeiro, eu quero que você coloque essa roupa de presidiário lá da cadeia. Ela ficou um pouco assustada, mas resolveu atender o pedido do marido. Pronto, amor. E agora? Qual o próximo desejo? Você se importa se eu te chamar de Jorjão? É a paixão, né? A paixão que fica. Acontece, Davi, né? Coimbra, tu sabe que causou o maior... Causou, ponto. O trote do corno, cara. Eu fiquei sabendo, cara, que eu recebi vários e-mails. Vamos passar, bora. Trote. Não, antes o Davi fala. Vai no teu material aí, Davi. Enquanto isso, a gente já vai preparando a primeira ligação. Meu nome é Jéssica. Jéssica. Tenho 19 anos. Eu até poderia iniciar esse e-mail pedindo para não falar meu nome, mas quero mais é que todos saibam meu nome, sim. Boa, Jéssica. Isso aí, Jéssica Cardoso. Jéssica Cardoso. Arroba Hotmail. Cardoso Santos. Tenho uma filha de 2 anos e estou separada há 1 ano. Porém, mesmo estando separada, eu e meu ex-marido ainda mantínhamos uma relação, digamos, amigável. Porém, ele agora está namorando uma menina. Opa! E levou ela à minha casa! Eu pedi para ele que isso nunca mais se repetisse. Pô, por que o cara fez isso? Ele, não satisfeito, no domingo, quando ele levou nossa filha para passear, para passar o dia com ele, mandou a talzinha me ligar. Pá, mas o cara assim, é muito... Assim, o meu sangue ferveu e eu quebrei o para-brisa do seu carro. O nome dele... O nome que dele... coitado, cara. O nome dele é Adriano. Moraes. E ele também tem 19 anos. Pô, só 19 anos. Não, Adriano. Nós ficamos casados por 2 anos. 19 anos e não casado. Vai ter grana pra comprar o para-brisa, cara. Isso aqui me deixa louco. É verdade. E eu... Mina idiota, cara. E o pior é que eu não me arrependo, diz ela. Estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo. E dedico isso a todas as mulheres humilhadas pelos seus ex-maridos. Faça isso! Quem não tem coragem ou que tem medo de fazer isso... Ele tá dedicando pra isso, pra essas pessoas. Tem que quebrar mesmo, todos os vidros mesmo. Ela ficou muito triste em saber que o Potter tá namorando. Tá namorando? Eu não tô mais, gente. Como assim, cara? Aliás, não tô mais namorando e amanhã estaremos com a Balada do Pretinho na Fena Vinho em Bento Gonçalves. Não tá mais namorando? Não, peraí. Solteiríssimo e amanhã. Calma aí, só um minuto. Só um minuto. A balada é de tarde, hein? A nossa apresentação lá na Fena Vinho é às 17h30 em Bento Gonçalves. Então podemos falar o nome da tua ex-namorada? Isso não pode ser tratado com casualidade. É ex-namorada, então. Não, a gente não pode citar nenhum nome aqui de pessoas que participaram da nossa vida. Não tá. Não tá namorando mais. Não tô namorando mais. E foi culpa nossa isso? Em parte. Um pouco. Próxima vez. O pretinho atrapalha muito a vida de muita pessoa. Muita. É, verdade. Próxima vez que a gente falou uma coisa muito próxima certa, vez que a gente chegar no aeroporto, ela não vai estar lá te esperando. Olha. Não era aquela. Vamos deixar isso, vamos botar um quadro. Aliás, aquela tá foi a razão. Tá ótimo, vamos parar agora então. O Davi acabou aí? Acabou. Vamos passar um trote? Vamos. Passar agora pra um corno de verdade, pô. Tá tocando meu telefone aqui, que foi que ligou. 1941? Vamos ver então aqui. Tá? Hã? Tá chamando? Certo? Sério, ele mesmo? Tira! Tá chamando? Não chama? Não chama. Nem deve, chama. Deve estar tá concentrando, então. Anota. Deve estar tá concentrado pro Grenal. Liga porque eu te passei. De ressaca. Liga porque eu te passei. Liga porque eu te passei. Atenção, deve estar se jogando. Estamos tentando um jogador da dupla Grenal para passar este trote do corno. Esse jogador tá se jogando na área. Paulo Santana. Esse passou, vai. Chamou. Alô? Corno. Corno. Pô, já descobriram, já? Tcheco, é a galera do Pretinho, Tcheco! Tchequinho, tudo bem, mano? Tá tudo bem, mas pô, vocês descobriram já. É muito pra mim, né? Vazou, Tcheco! É a nova vazou, sensação meu. Do Pretinho, Tcheco. A gente liga pros parceiros e o Davi grita: corno! Só pra gente sacar a reação dos camaradas, tá ligado? Ô, Tcheco, o que é o Curitiba, meu? O que tá acontecendo aí? Você vê que coisa bonita, né, que a gente tá fazendo aí esse ano. Por que tu não fez isso no Grêmio, Tcheco? Como é que é? Por que tu não fez isso no Grêmio pra nós, Tcheco? Porque o Tcheco tá no banco lá. É? Não, o Curitiba tá bem. Esses últimos 5 jogos eu nem tô jogando, que eu tô recuperando um ligamento que rompi no tornozelo. Devo tá voltando pro próximo jogo. Tá certo. Mas como foi 6-0 agora, talvez até pro próximo, pra gente se recuperar melhor. Boa, meu amigo. Tá bem, Tcheco, obrigado aí. Desculpa a galinhagem, tá, mano? Que isso. Valeu, isso aí é bacana falar com vocês aí. Então, um abraço. Valeu, irmão. Grande abraço. É o Tcheco, ex-Grêmio, atual coxa. Pô, não tá jogando o Tcheco, né, cara? Era só botar no banco. Mais um. Eu queria que o Tcheco voltasse. É mesmo? Sim, porque ele faria uma dupla inacreditável com o Douglas. Inacreditável mesmo. Inacreditável. Quem é? Ó, mais um. Já teve na Globo. Mais um. Já teve na Globo. Passou lá, só, meu. Alô? Corno. E aí? Corno. Pra ser corno, eu tinha que ter uma mulher, né? Corno. Ei, Flávio! Corno! Fala, Flávio! É a galera do Pretinho, Flávio! E aí, pô? Não tá mais ouvindo a gente, pô? Cara, eu normalmente escuto, né? Mas ontem, pô, estive na festa do Petidu, ontem eu tô meio estragado. Ah, tá bem, cara. A gente tá fazendo uma brincadeira do corno. A gente liga pros parceiros e grita: corno! Só pra ver a reação dos amigos. Obrigado, pô, meu grande abraço. Hã? A parte boa foi dizer que eu sou parceiro, né? Mas... Ah, totalmente parceiro, velho. Totalmente parceiro. Obrigado, Flávio. Grande abraço, querido. Mais um corno. E no fim das contas, todo mundo é mesmo. Todo mundo foi, né? Atenção. Liga pro 11. Cara, impressionante como as pessoas atendem o telefone, né? Ó, esse é de Floripa. Floripa. Tá ouvindo? Acho que não. Parabéns, ao Jair, né? Pela vitória. Será que corno? Acho que o Marcos faz que ele não é corno. Não sei se chama de corno. Marcos, entendendo. Já coisa. Já ficou com ele. Ele vai cair na caixa. Marcos já ficou com ele. 3 vezes. Ele pegou na minha bunda. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de montagem. Não, para o sinal. Após o sinal, grave sua mensagem. Corno. Meu. 1:28, vamos ver aí, Geizo. O que que tem aí, Geizo? Cantadinha do Geizo. Boa. Não, o Potter pode voltar a fazer cantada agora, né? Não. Agora o Geizo parece... Não, o Potter ainda tá sofrendo. O Potter voltou a ser solteiro. Mas ele tá sofrendo ainda, né? Ah, então não pode. Ele ainda não pode dar dica. Nada melhor do que uma cantada pra quem tá sofrendo. Na quarentena, né? Novo amor, né, Geizo? Então essa aqui vai dedicada ao Potter, tá lá, que vai em busca de novos amores. Ele tá metendo esse migué que não tá namorando. Um novo amor. Um novo amor. Então, Potter, essa pra ti. Especial para cantadas do... Para baladas do Pretinho, tá lá? Chega pra ela e diz... Seguinte, meu. Você tem geladeiras em casa, meu? Sim. Olha, nós já temos algo em comum, claro. Que forçada boa. Essa, hein? Que boa, cara. Que boa. Você deixou cair alguma coisa por aqui, tá lá? O quê? O meu queixo. Essa é bárbara. Essa é fantástica, meu. Tá boa, meu. Você é a lente para os meus olhos, Sala. Só falta o contato. Boa, Geizo. Cantadinhas do Zá nos finais de semana. Muito bom, Geizo. Vamos fazer os classificados do Pretinho com Work and Travel. É Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É pra clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Obrigado pelo café, Arthur. Valeu, mano. Puxa saco. Pra quem gosta de adrenalina, eu tô vendendo dois karts. Um deles tem motor Yamaha de 135 cilindradas, câmbio borboleta, que é no volante, igual ao câmbio de Fórmula 1. A caixa de câmbio é zero quilômetro, tô pedindo R$3.000. O outro tem motor parilha de 125 cilindradas, motor valor R$4.000. Os dois equipamentos têm poucas horas de uso e estão completamente revisados. Para quem gosta do esporte, é uma boa oportunidade de adquirir um equipamento bom e barato. Interessados, e-mail para kartdopb@hotmail.com. kartdopb@hotmail.com. Esse aqui é mais um típico caso daqueles que a pinta compra um troço dizendo, demais! Usa três vezes. Usa três vezes e depois não tem mais tempo, não tem mais saco, não tem mais onde usar. Mas e dizem tal. Que é o carro mais econômico do mundo. O quê? O kart. Mas kart não é carro, meu. Mas pode usar como carro. Não, não pode. Pode sair pelas vias. Imagina não, tu não pode. Na estradinha pode. Passa uma Scania do teu lado. É em cima. A Scania passa por cima, Didi, tu nem vê, tranquilo. Nem vê, pode ser mais seguro mesmo o kart na estrada. Pra ti. Meu nome é Pedro, me mudei pra Farroupilha e por isso tenho que vender meu sobrado em Capão da Canoa, lá vai. Localizado no bairro Jardim Beira-Mar, a 3 quadras do mar. Garagem para 2 carros, 2 banheiros, 2 quartos, churrasqueira, totalmente mobiliado. Desde máquina de lavar, micro-ondas, TV, som, DVD, etc. Contato... Vendo sobrado em Capão, ou Capau, vendo sobrado em Capão, @bol.com.br. Melhor e-mail de todos. Mais econômico, o Bol. O Bol? De graça. Brasil Online, né? Brasil Online. Gmail é de graça. É uma produção. É, Gmail é de graça. Hotmail é de graça. Será que é de graça? Claro que é. Vocês é que pensam. Daí vem a fatura do crédito, cartão de crédito. Ah, não era de graça, agora me dei mal. Mas como assim, cara? Quem é que inventou a cobrança? Gmail sabe tudo. Sabe quem foi que inventou a cobrança do cartão de crédito? Quem? Os gaúchos. Vem, quebra, vão lá para nossas praias, sujam todas nossas praias. O que mais que faz? Pega nossas mulheres, come nossas filhas. Calma! Pega nossas filhas, nossos filhos viram tudo homossexual. Fala, meu! Os gaúchos vão lá, dão beijo na boca, coisa e tal. Almir, deu agora. Deu, desliguei teu microfone. Para! Cagaram todo o centro. Para, meu! Desliguei teu microfone. Para, meu! Sabe quanto pagaram? No terreno? Quanto pagaram no terreno, meu terreno que eu vendi pra ele? Uma banana! Pagaram uma banana no meu terreno. O que é uma banana? Agora estão vendendo 300 mil milhão. 300 mil bananas. Pagaram uma banana e estão vendendo 300 bananas. 300 mil milhão. Agora os terrenos tudo compraram baratinho. Os gaúchos. É isso mesmo, Iriezinho? Nada a ver, bicho. Nada a ver, bicho. Boa. Porra, o Amin não tá ligado nas paradas, bicho. Boa, mano. Porra, isso aí dá real. Pra caralho. É isso aí. Gaúcho do caralho. Cita um gaúcho legal. Mr. P, né, bicho? Boa, bruxo. Mr. P deu uma força pra nós do Irie. É isso aí. Opa, cheira. Ô, Irie tá vindo com você de novo. Opa, cheira do caralho. Isso aí, galera. Gafa, obrigado, tá, querido? Não é Gafa, pô. Ah, não é? Meu nome é Cléo, pô. Cléo? Cléo. Eu pensei que fosse gafanhoto. Ó, oh, tá de sacanagem comigo, né? Desculpa, confundi as mas bolas. Mas tu é gaúcho, tu é gente boa, pá. Obrigado, Cléo. Do caralho. Obrigado, do querido. Os gaúchos são do caralho. Olha aí, Almir, olha o que tá falando aí, Almir. Vamos ver aí, Almir. A tua mãe é gaúcha, né? A mãe da senhora é gaúcha. Deve ter dado pra vários gaúchos. Ó, desgraçado. Vai daí, meu. Os gaúchos são o Juliano Schiller, cara. Juliano Schiller, legal pra caralho. Legal pra caramba, cara. Ô, Almir, o que tem aí? Qual é a oferta, Almir? Esse daí é gaúcho, não adianta. Esse daí é... alguma coisa ele tem ligado. Uma ligação forte com Pelotas. Ó, trouxe aqui um produto que é um tripé. É pra você que tá com problema de meteorologia. Tripé? Um tripé. Pra meteorologia. Um tripé com uma cordinha e uma bolinha pendurada no tripé. Ah, bolinha de quê? Isso aí vai acabar com o teu problema do meteorologia. É mesmo? A meteorologia, hoje em dia, erra tudo. Não é metrologia, é meteorologia. A meteorologia, a Cláudia Valguês, ela... Ah? A Cláudia Valguês. É Paula Valdez, a menina do tempo. Não, e ela nem trabalha mais. E nem faz mais o tempo também. A Cláudia Valguês, ela vem com o papo. Ah, não, mas vai chover. Ah, mas vai fazer sol. A Cláudia Valguês não sabe que nós sabemos mais do que ela. É Paula Valdez. Cláudia Valguês. Ela tem uma parada. Não adianta, não. Ela adianta. Não tem um instrumento da Almir que tem, que é o seguinte. É um tripé pendurado com uma cordinha e uma bolinha. Aí como é que funciona? Você deixa no seu quintal. Se a bola tiver refletindo sol... Ah. Tem sol. Tem sol. Se você não conseguir ver a bola no seu quintal, nevoeiro forte. Nevoeiro fortíssimo. Se der uma olhada... Se é chuva. Bola molhada é chuva. É demais, cara. Bola balançando. Vento. Vento. Não, eu não preciso nem explicar. Não. É um negócio que é natural. Demais. É intuitivo. Boa, se não tiver demais. A bola. Cláudia Valguês, perdesse seu trabalho na RBS. E se não tiver a bola, Val. Se não tiver a bola. Valmir, ô Valmir, se não tiver a bola. Vento forte demais. Ah. E se a bola estiver pulando? Estiver pulando. Terremoto. Terremoto. Ah, não, e se estiver embaixo d'água? Do tsunami. Do tsunami. Do tsunami. Então não tem erro. Do tsunami. É o Almir Predictions of the Weather.com.br. Ô, ô, Valmir, tu é bom, hein? Demais, Valmir. Meu nome é Almir. Não é Valmir? Almir, obrigado. Tá show do intervalo. Tem e-mail? Gaúcho! Tem e-mail? Tem e-mail? E-mail é: o estagiário foi para Salvador. Opa! @ despedida de solteira. Ponto batatinha de o mal. Hã? Ponto ferrou se totalmente. É um e-mail que criaram pra ali da Almir, né? Criaram, Douglas Zimmermann Melo. Obrigado, tá, Almirzinho. Cadê? Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios, 18 minutos para as duas. E aí, doutor Alceu, beleza? Papamente! Ó, doutor Alceu, hoje vamos quebrar o protocolo do programa e vamos receber aqui um amigo, um querido convidado. Não será uma entrevista, será um rápido bate-papo, não é mesmo, doutor Alceu? É papamente! Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. A bola tá com o senhor, doutor Alceu. Papamente, vamos receber o doutor Mano Menezes. Mesmo, quer botar um fone, mano? Bota um fone aí, legal. Fica melhor pra tu poder falar com a gente, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Feder, é um prazer estar ao vivo no teu programa. Obrigado, deixa eu melhorar o teu microfone aí, só um pouquinho. Doutor, mas tá passeando aqui em Porto Alegre, doutor Mano? É, vim comer um churrasco numa famosa churrascaria daqui da cidade. Pode dizer que é a brasa, não dá nada. Não, até não era. Ah, não era? Não era. Pô, desculpa. Eles agora que passem aí pra... É o barranco, então, do Júnior lá. Também não. Também não era o barranco. Desculpa, então. O que que houve com o futebol brasileiro, doutor Mano? É, deu chabu, né? Deu perda total, praticamente. É, tem aí o Santos pra... É, o Santana que tá aqui também. Santana tá aí, mano. Eu gostaria de saber quando retornarás ao Grêmio, ó. É, isso ficou complicado. Complicado porque temos também, além de mim, um outro nome forte para assumir o Grêmio nos próximos tempos, aquele do bigodinho. Não, o Celso Rote não. É, o Rote, no caso, tá sem bigode já faz um tempo. Então tá bom. Eu não quero o Rot. Eu quero tu, mano. Vamos para o Grêmio. Obrigado, o Grêmio, Santana. Obrigado, Santana. Até se tu puder ajudar nisso com a coluna, eu agradeço. Eu já falei até com o Tcheco hoje. Ele também vai voltar. Vamos refazer o time campeão para Libertadores de 2012. Viu o Grenal aí, mano? Oi? Vai assistir o Grenal aí? Vou assistir o Grenal, acho que por uma... Não no estádio, mas por uma Netcat. Né? A gente consegue, porque eu vou estar fora. Pô, mano. Tá pagando mal o CBF, mano? Gambá? Tá pagando mal o CBF? Não, tá pagando bem, pagando bem. Eu e o Rodrigo Paiva frequentamos bons restaurantes lá no Rio. E diariamente, inclusive. Tá pagando bem. Certo. Obrigado, mano. Queria ver se como é que tá a Camila. Tudo bem com a Camila? Camila, tá bem. Tá interessado? É a Camila, Duda. Camila é filha do Mano Menezes. Se formou comigo na PUC. Falta de respeito. Minha amiga, se formou comigo na PUC. Desculpa, Duda. Grande, mano. Grande Camila Menezes. Tá bem informado. Ficou meio mordido, né? Tá bem informado. Foi interessado? É. Tá. Okay. Conversaremos depois sobre isso. Beleza, cara. Tá bem aí, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor. Tá bem, muito obrigado, Mano Menezes, por estar aqui com a gente, sempre uma cortesia do nosso querido Juliano Schiller, que tem esse contato mais próximo com o Mano, né? Obrigado, Fetter, mais uma vez, por estar aqui no teu programa. Valeu, querido, obrigado. 15 pras duas, vamos dar uma rodada, vai daí, Potter. Eu vou com agora sim, coisas que já viraram moda. Tá, e vocês veem se vocês estão na moda ou não, tá? Manda ver, bora. Restart. gosto. Já acabou, inclusive. O restart já acabou, inclusive. Não é mais. Eu gosto. É, sim, o gurizão tirou a camisa agora, né? É, tirou a camisa. Um dos restarts lá apareceu pelanca. Mostrou as pelancas. Calça colorida. Calça colorida, alguém usa. Não, mas não, é restart, não é? O time de restart. Meninos de chapinha. Também tem a ver com restart, não? Sim. O Teddy Correia faz chapinha. Já vi ele fazendo. Teddy Correia que ganhou o Açoriano de melhor cabelo do. Maravilhoso. Criar comunidade, eu ri disso, eu ri daquilo. Ah, criar comunidade é uma coisa que não, já... Não, também não. Falar mal do Orkut. Alguém fala mal aí? Ah, agora é moda. E do novo Orkut? Não, Facebook. Tem um novo Orkut? Tem um novo Orkut. Corte de cabelo de Justin Bieber. Até ele não tem mais, né? Ele tirou um pouco da franja. Pulseiras de fio de telefone. Não. É a pulseira aquela que usa o Peter. Power Balance? Power Balance. Isso é moda, né, cara? Não, fio de telefone é moda. As gurias usam. Dizer te amo sem sentir nada. Tá febre na moda. A gurizadinha faz isso direto. Tá febre na moda. E a gurizadona também. Por um cadarço de cada cor no tênis. Alguém aí? O Arthur. De bêbado. Mas Arthur é estagiário, né, cara? Não vale. Tirar foto de cabeça pra baixo. Não. Tá na moda? Tirar foto na frente do espelho. Está, sim. Ah, sim. Isso tá nas na meninas. Moda. Ah, é verdade. É. Orkut, tá. A gente vê pelos e-mails que a gente recebe. Eu recebo muitos e-mails. Só pessoas bonitas. Se você tiver alguma foto na frente do espelho, mande para pora@atlantida.com.br. Você e todo mundo, assim, ó. Todo mundo. Mulher com nome de fruta. Tuitar o horário, exemplo, 17h28. Eu vejo 17h17, 15h15, essas coisas assim. Emoticons MSN tá na moda, não, né? Não. É que agora é moda emoticon via torpedo. Ah, é? Torpedo SMS. Ah, é? Emoticon é as carinhas que aparecem. Os outros não, né? As carinhas feliz, as triste. Eu não tô nessa. O Ray-Ban, o Wayfair, aquele. Wayfair. Putz, cara, isso tava 2 anos na moda. Não. Twitter que o domingo é um tédio. Tá na moda também. Achar que domingo é um tédio. Aquelas comunidades, 10 coisas que você já fez, ou blá blá blá. Pintar as unhas com cores flúor. Alguém sabe disso aí? Cores o quê? Rodaica faz rodaica, falta. Flúor. Flúor? Flúor. É, que é cores que brilham no escuro, né? Ah. Que fluorescem no escuro. Ah. A saga Crepúsculo tá na moda. Não tá mais. Já tá, saiu. Tá chegando. Não, tá no cinema agora, né? E fazer oração com as mãos. Como é que coração, é? Coração com as mãos. É de dor essa aula. Essa é pior. Os jogadores de futebol fazendo isso aí chega a dar uma tristeza, cara. Vou pra xadrez, tá? Falando moda, em jogador de futebol, um abraço pro Lauro, que inaugurou uma loja ontem. Estivemos lá, o Sobs tava lá, o Guinazu tava lá, o Tinga tava lá. D'Alessandro deu um abraço. D'Alessandro não foi. O Sobs tava lá. O Sobs tava, o D'Alessandro não foi. Eu já tenho roupa. Queria aproveitar o espaço pra falar com o Sobs, um grande amigo meu. Ontem a gente foi na casa do Porã. Pra olhar Net HD. Tu e o Sobs? Sim, eu sou o Porão. Minha esposa do Porão, os filhos do Porão. Que trio, hein? Uma grande família, um abraço pro Porão e pro Sobs. E o Porão fez fantoche pra ti lá? Não, eu não gosto dessas coisas do Porão. Não gosto. Não, só na televisão, né? Tá, então agora diz aí pra calar a boca dos gremistas que não há nada entre tu e o Sobs. Não, Sobs. Isso, estão querendo plantar uma crisezinha dentro do Inter aí. Onde você viu agora não pode reclamar no futebol? É, que isso. Coisa de viado. É, outra coisa, não poder marcar também. Olha, não, que, como assim não marcar, ô D'Alessandro? Time, na verdade, tem que reclamar. Pior os cagalhões que não reclamam, hein? Obrigado, Dale, obrigado. Deixa eu dar um toque aqui, muita gente tem o sonho de estudar e trabalhar no exterior e não sabe em que agência confiar. Pensando nisso, a EGALI Intercâmbio coloca à disposição uma equipe formada por intercambistas, acomodações e escritórios exclusivos em Londres, Dublin e Sydney, orientação pré-embarque e muitos outros diferenciais para oferecer todo o suporte necessário para o pessoal aproveitar ao máximo a experiência lá fora. Além disso, a EGALI é hoje a empresa de intercâmbio que mais cresce no Brasil e é a única que garante os melhores empregos e preço fechado em reais no programa Work and Travel. Não tem que se preocupar com a conversão da moeda nem com a oscilação do dólar. O aluno vai tranquilo sabendo que viaja com a única empresa que faz feira de empregos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e que possui base durante o programa Work and Travel. Quem tiver alguma dúvida sobre intercâmbio, acesse o site da EGALI, egali.com.br. egali.com.br, Egali com I no final, egali.com.br, que a equipe da Egali vai responder na hora as perguntas dos ouvintes da Atlântida, dos ouvintes do Pretinho Básico. Muito obrigado, Egali, por escolher aqui a Atlântida e o Pretinho Básico para divulgar este baita momento na vida dos jovens, que é a possibilidade de trabalhar e estudar e aprender uma nova língua no exterior, ampliar a sua mente, não é verdade? É verdade. Muito bem, quem que vai? Vai tu, KG. Verdade, merda. Quem mandou foi a Tanise Matos. Hoje um repórter me parou na rua e me pediu uma entrevista. Eu respondi que sim e perguntei sobre qual era o assunto. Ele me respondeu: jovens com obesidade. Verdade, merda. Hoje falei pra minha mãe que ainda sou virgem. Ela me olhou, riu de mim, me chamou de velha e idiota e saiu rindo. Eu? Como é que é? Velha idiota? Velha e idiota. Nossa, e saiu rindo. Nossa senhora. Hoje estava só de cal... É, quer que eu repita? Esse eu sou um pouquinho. Hoje falei pra minha mãe que ainda sou virgem. Ela me olhou, riu de mim, me chamou de velha, de idiota e saiu rindo. Não vou mais repetir. Tá bem, tá bom. Hoje estava só de calcinha na frente da webcam. Ah. E meu pai me pegou no flagra. Ai, ai, ai. Detalhe, sou um garoto. Oh! Parou, Rubem. Hoje me maquiei toda linda pra sair com meu namorado e perguntei: Moa, como é que eu tô? E ele disse: linda, parece um travecão. Quem mandou foi a Tanise Matos. Ela ama o Geiso e pediu pra Jennifer se cuidar. Se cuida, Jennifer. Aí, fazer mais um corno, pô, Davi. Vai matar ela? Sei, temos um corno. Temos mais algum corno? Sempre temos corno. Vamos ligar. Sim, vamos ligar. Vamos, Arthur! Para de apontar e vai trabalhar, pô! Oh, enquanto isso, corno, Palmeiras, né? Contratou mais um meia, viu? Mais um meia. O meia dúzia. o Felipão acordou a filha dele de manhã pra ir pra escola. Acorda, filha, já são 7. Ela disse: Curitiba fez mais um. Boa, muito boa. Não, e a melhor foi a declaração do Marcos. Se era pra não jogar, me dissesse, eu nem concentrava. Não, e o Marcos dizendo: tá voltando. Aí perguntaram pros caras. Não, foi patética a volta do Marcos ontem, né? Sim. Aí perguntaram pra todos os jogadores: aí dá pra reverter? Diz que, o Kleber falando: olha, vai ser difícil e tal, mas futebol, tudo. Aí perguntaram pro Marcão: e aí, Marcão, dá pra reverter? Claro que não. É menor, mas só, eu vi o primeiro tempo só do jogo. Corno. Sabe tudo de comida. Ah, não. Alô. Corno. Porra, Davi Coimbra. Aí não vai. Acho que eu não tô ouvindo, tio. Querido, sempre atento, sempre Diogo alerta. Carvalho, eu obrigado. Eu sou o cara que mais ouço esse programa. Tá tudo bem contigo, o Diogo fala igual os caras de Porto Alegre, né? É, eu sou um dos caras que mais ouço. Acho que eu não beijo, querido. Obrigado aí, desculpa a galinhagem. Temperado. Jogo destemperado, Carvalho. Sim, em Nova York. Tem mais uma aí? Tem mais uma, hein? Mais uma, vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma aqui. Capuzinho da quente, né? Filha de Deus. Ô, meu, deixa eu dar um toquinho enquanto isso aqui. Toquinho, amanhã tem bailinho no General Street com o nosso querido Márcio Paz e nosso querido Carlos Couto DJ. Pra quem não tá ligado, o bailinho é ali na Lima Silva 5857. Eu vou falar. Ó, chamou. Radialista. Vamos ver. Radialista? Radialista. Você é radialista, corre. É da coisa. Sim. Corno. Barbaridade. Falta do que fazer. Muita falta do que fazer. Corno. Mister, deve estar no aeroporto agora todo cagado. Onde é que tu tá, Pi? Onde é que tu tá, Pi? Tô no aeroporto, vou com uma hora e meia de atraso. Que beleza. Tá bem, Pizinho. Bem, filho. Boa viagem pra ti, tá? Vocês. Ouve só, semana. Ouve só uma última vez, Pi, vai. Tá. Corno. Tá bem, cara, era de corno por hoje, só mais um então. Ai, que beleza, vamos ter que ter um quadro novo no programa chamado O Corno da Hora, com oferecimento de... Ou então, O Corno do Davi Coimbra. Ó, tá todo sábado de manhã na RBS TV. Sábado de manhã? Na RBS TV. Ô, corno, tu que ouviu? Sábado? Domingo, animal. Sábado de manhã? Domingo? RBS Sábado. Ico. O Ico tá viajando. Ah, tá viajando. Vai lá, vai lá. Melhor ainda, não tá ouvindo. O Ico. É o Ico. É o Ico. Aí, quem deixou eu falar aqui? Vivo em forma. Já fez uma propagandinha? Fez uma propagandinha. Ganhou o merchan! Ai, querido! Vamos dar uma rodada, vai daí, Duda Garbi! Vamos contar a piadinha do Duda. Ah, é o Geiso, desculpa. Tu te importa se eu não, falar não me importa do Duda? Não, não me importa, até prefiro. O Duda ali foi falar com o cara ali fora. Tá, não, cara, até deixa o Duda lá fora. Vai que tá bom. Que o Duda é a tuxeira é melhor que o Duda. Muito melhor, tá no escritório o sujeito, tá? O cara cochicha com a amiga assim. Jeremias, tu é capaz de guardar um segredo, meu? E o cara... Claro, Salado. Amigo sobre essas coisas, meu. Pode falar, Salado. Cara, que eu tô precisando, tá lá, de R$1.000, meu. Fica tranquilo, eu não ouvi nada. mais um, tomara. Mais um corno. Mais um corno aqui no Pretinho. Mas não é que seja corno, é que é brincadeira, né, cara? Não, quem ouviu, quem ouviu a origem da brincadeira, esse tá ligado. Merece. Esse merece. Para, meu, para. Radialista. Radialista também. Corno, então é corno. Ah, esse merece. Alô? Corno. Sim, tô entrando no ar aqui, acho que eu não tô ouvindo, né, meu? Nosso querido Mick Silva, da Atlântida de Passo Fundo, que beleza! Ele merece! Tu merece, Mick! Ele merece! Falou, meu, beijo, tchau! Beijo, até mais! Não dá pra ligar pra quem ouve, né? Não dá pra ligar pra quem ouve, exatamente. Daí é um problema que todo mundo ouve, todo né? Mundo todo ouve, mundo né? Tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe, todo mundo tá ouvindo, bebe. O que tu acha da gente ligar pro patrão, patrão maior, assim? Melhor não. Patrão melhor não? Liga, melhor não. Liga, cara. Vai que ele vota. Vai que ele é, né? Tá ligando já pra outra ali, cara. Rapaz, cara, ele ouve o programa. Vamos ligar pra mais ele. Mais um. Atenção, o último corno vai ser pra ele. Esse é o último corno. Cristina, vai ser um. Tá chamando. O último, tá? O último corno dessa sexta-feira. Alô. Corno. Quem? Corno. Quê? Corno. Você não tem namorada, mas tudo bem. Quem fala? Corno. Fala, Derlei! É a galera do Pretinho Vasco, Derlei! Acho que foi engano. Não é o número do Derlei? É o número do Derlei, cara! O melhor de todos! O melhor de todos! Peraí, vamos ver quem é, cara. Quem é que tá falando aí? É o Serginho. Serginho, parceiro da lei. Serginho, mas é corno também. Corno. Ô, meu, onde é que vocês estão? Estão em Brasília, meu? Não, a gente tá em Pelotas. A gente tá fazendo uma agenda em Pelotas nesse exato momento. Serginho, passa pro Derlei aí sem avisar. Fala que é pra ele que é importante. Mas tu tá louco que eu vou fazer isso. Para, cara! No meio de uma reunião, tu quer que eu passe pra ele? Claro! E nem dizer que são vocês ainda vocês. Claro. Passa. Tem tempo pra mim aí? Não, Serginho, só passa. A reunião é em qual casa noturna aí, ô Serginho? Tem emprego pra mim aí, eu passo. Tem emprego pra ti, fica tranquilo. Só passa pra ele o telefone, só passa. Não, eu vou dizer que são vocês. Não diz, ele não vai entender a brincadeira. Só passa pra ele. Fala. Eu vou dizer que são vocês. Diz que é o Davi Coimbra. O Davi tá aqui com a gente, diz que é o Davi Coimbra. Tá bom. Vou passar. Tá, Davi Coimbra, Davi Coimbra. Passa aí. Quando for, daqui a pouco eu vou te encontrar, dizendo que ele precisa ligar. Reunião? É, sério, pegado. O cara tá trabalhando lá, mano. Tá. Alô? Corno. Oh! podia ser você. Mais ninguém, né? Ah, Danley, é uma galinhagem do Pretinho Básico aqui, Danley. A gente não podia deixar de te pegar nessa aí, meu. Eu tinha certeza, cara. Quem é essa voz no fundo, assim, meio... É o Davi Coimbra. Ah, Davi. O Davi anda meio mascarado, ele passa na rua por mim, só diz aí, tudo bem? Passa reto, não para nem pra você. Denúncia, mano. Danley, da próxima vez que passar pra ti, ele vai falar o seguinte. Corno. Ah, meu, desculpa atrapalhar. Tava atrasado aquele dia, Danley. Tava atrasado. Desculpa atrapalhar a tua reunião aí, Danley. Não, não tem problema. Com os meus amigos é tranquilo. Ainda mais se são amigos, aqueles, né? Aqueles amigos do peito, amigos de coração, né? É, isso aí. Jamais sacaneia os amigos. É isso aí, Danley. Tá bom, querido. Grande abraço aí. Bom fim de semana. Um abraço, Danley. Um abraço bem apertado por trás de você. Estamos encerrando o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí o cabelo no espaguete, o Geiso contra o Jason. Que isso, Geiso? Sim, eu tô, fiquei sabendo, tem uns caras que estão usando meu nome pra lá pegar as minas, meu. Eu subi na denúncia, tá lá, eu liguei pra esse cara aí, tá lá. Vamos ouvir, então.